there's me and my mesmo sendo fine and you mesmo sem merecer Deus me ama Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Ei! Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim? Deus me amou tanto Deus me amou tanto E entregou seu filho Pra morrer Yeah. dia, dia, dia, dia. Deus me ama, me ama tanto. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, ele me ama. Quão grande é esse amor? Braços mesmo sujos, que nos toma nos braços feridos. Quão grande é esse amor, quão grande é esse amor, capaz de perdoar, purificar, santificar. Oh, quão grande é esse amor, tão lindo e puro, que vem sobre nós na nossa angústia e dor e sofrimento tão profundo. Restaura nossa casa e planta sonhos em nós, profecias e promessas, certezas de que o melhor está chegando. Quão grande é esse amor, quão grande, que restaura cada um de nós. Levante as suas mãos. Deus me ama. É com vocês e o Espírito Santo. Vai! Deus me ama. Senhoras e senhores, homem de Deus, cheio do Espírito Santo.